No início da noite de ontem, por volta de 18 horas e 50 minutos, socorristas da concessionária Eco Cataratas presenciaram um acidente em frente ao serviço de atendimento ao usuário na BR-277, no quilômetro 714, já no município de Santa Terezinha de Itaipu. O local, que é um retorno e tem visibilidade ampla nos dois sentidos, constantemente é cenário de acidentes. No local foi constatado que uma Honda Titan com placa da cidade de Santa Terezinha de Itaipu estava fazendo o retorno. O piloto não teria prestado atenção e cortou a preferencial de um Celta com placas de Foz do Iguaçu. A vítima foi encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Municipal com uma fratura completa na altura da canela, ou tíbia e fíbula, como dizem os socorristas. A vítima não corre risco de morte. Ele era funcionário de uma empresa e estava saindo do trabalho no momento do acidente. Vários colegas juntaram-se à vítima na solidariedade para sua condução à casa hospitalar e na tentativa de lhe dar conforto nesse momento de dor. O motorista do veículo permaneceu no local. A frenagem de mais de 50 metros dispensa qualquer comentário, mas não esqueçamos que o limite para o tráfego naquela via é de 110 km por hora. Portanto, o motorista poderia não estar acima da velocidade permitida na via quando ocorreu o sinistro. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.